Ao ingressar na táxi aí, Lima, prossiga o táxi pela pista 35 até o pátio 4, ligado na Oscar. Com 0-3, 178. 178, chame a torre 118-95, oposto. A torre agora 3178, obrigado, boa noite. Boa noite. Sete, três, 178, fechou a aproximação, já atende de pouso, levantou no 00, 00 mais. Fechando pouso, 90, 3, 178. Nove, dois, cinco, zero, decola os 36, controle 119, decimal 35. 9250, cruzou 200 para 390. Cruzou 020. Com 9250, contato radar, se for manter o nível 390, sai da pouca. 390 pouca. Salvador, 9250. Diga. Solicita manter como final nível de voo 350. 35, vou coordenar com o Recife, só um minutinho para confirmar o seu nível final. Agradecido. Controle 9250, solicita para onde Aracaju. Ok, mais só um minuto. Mais curto. Livre ali, ali, mantém 3305. Ali, mantém 3305. Voo 9250 está autorizado agora a final nível de voo 350, porém Recife solicitou que o senhor mantenha a saída Cuca Jamo. Cuca Jamo 350. Obrigado. Azul 4298, chame agora o centro Recife, frequência 1285, alterno 3365, boa noite. Um 868, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, chamará, 1868. Torre, 1895. Brasil, a 7, 78, seu sol, 39, 129. De decolagem, 100 graus, 1 grana. A gente decola 3305. E o táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, 3305. Alfa Tango Mike, Eco Yankee, acione identificação. Mike, Eco Yankee, Salvador. Mike, aqui, Yankee, Salvador. Prossiga. 935, bora. Aqui, Eco Yankee, Salvador, na escuta. Senhor, muito bom. Boa noite, Terra 3305, decolado na sua escuta. 3305, boa noite, contato radar, subiu, manter o nível 330, manter o perfil da saída PUCA. 330, perfil da PUCA. E assim que autorizar, assim que possível, solicita ARU. Ok, vou coordenar com o Recife, porém o tráfego que decolou antes do senhor da Gol solicitou também o Aracaju. E devido ao sequenciamento do centro, ele solicitou que mantivesse a terceira saída, ok? Mas vou coordenar. Ok, grato. Mike Eco Yankee, Salvador. Boa noite, brasileiro. Copiando, Mike aqui, Anki, confirme como recebe o Salvador. Ok, Mike aqui, Anki, acione identificação. Mike aqui, Anki, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, chegada Mari. Desse manter o nível de voo 050, da presente voei a posição Mari, Mike aqui antes. Tive decolagem, o azul, vento 1,00 graus, 8 mais. Rio 9810, tá livre o táxi em frente. E a pátio 3, principal, táxi Índia. No ponto de espera da 10, 1895 a torre, em boa viagem. Gol 9250, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterne 133, decimal mesmo. 2085-3365, gol 1250, uma boa noite. Boa noite, tamo voo. Controle, boa noite, azul 5001, placado 1500, perfil da El. Azul 5001, contato radar, vou manter o nível 340, mantém a saída da El. 340 no perfil da El, 5001. Vou no 868, localizador. Vou no 868, estabilizado no localizador. Torre 1-8-9-5, 1-4. 2-9-5. Torre 1-8-6-8, boa noite. 8-6-8, check train, livre pouso, pista 10, vento 0-8-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, forma laser aqui, bem 3 zona final. Tá ok, tô ciente. Vindo do lado direito aqui, próximo mais perto. Tá ok, ciente. Autorizada, né, manter o 9810. Yankee Salvador. Sobre o vetor agora, vai voar direto a proa 045, 045, até interceptar o localizador. Mike Echo Yankee, qual é a sua indicada? São Salvador, eu vou 1868. Vou no 868, boa noite, Levi Taxi. E a Alfa chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, o 1868. Avião 80, livre de decolar, 100 graus, 109. Ok, sente. voo 1134, tá no gate 05, para o pushback e acionamento. Autorizado, voo 1134, chame para o táxi. Lever chama, voo 1134. Voo 1868, aguarde antes da Juliette. O seu gate previsto é o 01, encontra-se ocupado por um Fokker da Ocean Air. Estou aguardando aqui a infraero informar um novo gate para o senhor estacionar. Vamos aguardando para a Juliette, voo 1868. Último só. Pedro Salvador, I 9890. 9890. Contato radar, subiu, manter o nível 340, saída da EL. 340 da EL 9810. Azul 400, azul 5001, chame Recife, frequência 125, PRN 133.95. Pode mandar 251-3395. Afirmo, 1251 e a secundária 3395. Ah, obrigado, boa noite, nível 1. Boa noite. 3305 na escuta do Salvador. Afirmativo. Agora com Recife, na frequência 1-2005, ao PN 3365, tem um voo. 3285, boa. Oxê, né? Está autorizado direto e TAP. Está livre, chame para o táxi, 6224. Semana, 6224. Mike, aqui é Salvador. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Ok, informo que o senhor vai dar passagem ao tráfego à reação retaguarda, né, 2320, ok? Tinha mandado para o 045, agora o senhor vai com a esquerda na proa 020, esquerda 020, o limite é a radial 280 de Salvador. O Xené 6212 agora está autorizado a descida até o nível de voo 070. Da restrição, tráfego posição 1 hora, 25 milhas, está com rumo norte, passando 6.500 pés em descida para 2.000 pés, é um caravan. Ativo, o 1868. Jogou 1134, pronto para o táxi, 123 a bordo, 1218, alterna aqui em Salvador. Gente, o 1134, siga o Fokker da Oceania à frente, está completando o push. via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Segue o Fox, 1895 lá, obrigado, boa noite. Eu vou no 868, após o tráfego da companhia, prossiga para o gate 0 hora. M212 está autorizado a descer até o nível de voo 060. O IAC Salvador. Continue a descida para 2 mil pés. Ok, estou observando aqui que está nivelado a 5.500. Ok, estou com a indicação aqui que o senhor está nivelado a 5.400 pés. Eu posso ir passando 3.000 pés. Salvador, CNR 6224 para táxi com 81, 1h50, retorna Salvador. Entre o CNR 6224, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, 1895 a torre. Entre direita, 1895, CNR 6224, boa noite. O 9810, foi direto o bridge. Está presente bridge 9810. Chené 6212, voe pro 065 até interceptar o localizador. 065, para interceptar o Chené 62, 112. Cita, tá com referência, prosseguindo a descida 6212. Deixa até o 050. Tráfego agora está 12 horas a 9 milhas à frente, passando 4.200 pés. Entendi, descendo para o 050, Chené 6212. Plano para Aracaju? Estimativo, eu 5, o TRIP 52 no meio. A companhia enviou uma DLA para 0050, porém o plano já encontra-se vencido, ok? Cheque com a companhia se foi emitida uma nova DLA. Ok, sim, até obrigado, vou checar. N13365. Recife 13365, Recife. Uma ótima noite, muito obrigado. Ok, boa noite também. A secundária é 3395, ok? Boa noite, tem um excelente voo. Tudo solo? Você escutou. Ok, só para aumentar a precisão aí, a DLA ela foi emitida exatamente às 23.09 Zulu, ok? Perfeito, obrigado. Estimativo, porém o horário do plano para 0050. E já encontra-se vencido. Ok, gente, vamos checar, obrigado. É que é Cuiã que mantém a proa e lá irá cruzar o localizador. Seu limite agora é a radial 290 de Salvador. mantém o 1134. Valeu, mantém. 1134. Curve agora à direita. Direita para o 080, Mike aqui. Direita 080, Santa 2000, Mike aqui. O ajuste no 012. Xené 6224, contato radar, submanter o nível 190, saiu da PUC. 190, 6224, tem interesse com sua natureza pro de Jamo? Certo, Jamo, tá autorizado, a Xené 6224. 6224. Mike aqui, Anki, para interceptar o localizador, direita para o 130, está autorizado sinal LS, número 2, é porta autorizada. Aliado pronto, 1-0, 1-1-3-4. Gente, o 1-1-3-4, só mais um instantinho para iniciar a decolagem. Iniciando 1-0 de Salvador, gol 1-1-3-4. No localizador visual Oceaner 6212. 6212, torre 1895. Torre 1895, graças, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, cordial boa noite, Oceaner 6212. Passou externo baixado e travado. Ciente livre pouso, ventura 00 graus 129. Autorizado pouso, Oceaner 62. 1-2, na 1-0. 1-1-3-4, 1-0-4, controle 19, decimal 3-5. 19-3-5, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 1-1-3-4. Boa noite, gol 1-1-3-4, contato radar, vou para nível de voo 370, mantenha o perfil da saída. 370, mantenha o perfil da saída, gol 1-1-3-4. Mike aqui no localizador. Ótimo, senhor. Estabilizado um lote. Agora com a torre 118, décimo 95, comprou. 1995, boa noite. Boa noite. De Salvador, boa noite. Papatão, o Mike, quem é estabilizado? Mike, é consciente, constante de aproximação, guarda autorização de pouso. Na guardão, o Mike, quem é? 6212, solo 07, direito, Luiz 19, chame. 219, grátis, 6210. Torre ao parque ETEC, nosso destino de estacionamento é o terminal de cargas, está liberado? É, mas vai pernoitar no terminal de cargas ou decola em seguida? Ah, ela vamos decolar em seguida, o Mike Tank. É, normalmente o estacionamento do Parte 3, que é o Parte de Cargas, é para curta duração, para aviação geral, ok? Já tem autorizado o pouso, Ventura 00 graus, 129. Sim, se for autorizado, o Mike Tank, as francesas saem a decolar logo em seguida. Tá ok, sim, lá no Parte já checa com o fiscal lá, ok? Ok, grato. Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição 3600, Skok Ident, descendo Fly Level 050, Mari Arrival, 3600. Solo 09, liga direita, Luiz 19, chão. Diga? É, eu fui passado com a companhia, porque a nossa direta estaria válida até os 15 dessa hora. É, confirma se confere aí ou não. É, no momento que a última DLA que recebemos aqui foi para o plano para 0050. E no horário que o senhor me chamou, na primeira chamada, já estava vencido. Dá para decolar de 1,50 a DLA? Que o início do plano começaria ao 0050 e iria posterior mais 45 minutos, ou 5,26. Ok, a informação que eles nos passaram aqui foi outra, então. Obrigado aí, eu especialista resolver. Nada. Papa Tango Mike Yankee, gente livre táxi via Kilo, cruze a Taxi Alpha, prossiga via Kilo e fique atento ao sinalizador no Parte 3. Na frequência 12685 ao TR 3365. 2685, 3365, 16224. Gol 1134, mantenha o perfil da saída Pucajamo e chame Recife. Frequência 12685, alterne 133, decimal 65. 2685, 13365, mantendo perfil, boa noite. Boa noite. Mike, o Mike Aquino, que é o solo. Porque o senhor ultrapassou a Taxi Kilo, porém continue em frente, ingresse na Juliette, primeira esquerda e após esquerda novamente para o pátio 3 e fique atento ao sinalizador. Mike Yankee, geralmente ele permanece aí na posição 01, próximo ao prédio dos Correios aí, próximo a Taxi Kilo, fique atento, ok? 3500, descend to 2000 feet, altimeter 1012, clear ILS X-Way, approach e volta ao local de course, 3500. 3600, descend to 2000, report localized. Boa noite, TAM 3152, identifique, chegada a Mari, desça até 3 mil pés, 1012 ajuste. autorizado. Salvador, o gol 1868. 1868, boa noite, está pronto para a cópia, Aracaju? Prossiga sim, então se morre. Confirme? Afirmativo, prossiga sim, está uniforme. Ok, autorizado Aracaju, o nível 230. A decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. O controle 19 decimal 35, acione 5070. Autorizar 230 Aracaju, Puca Jamo, após Aracaju, decolando 1-0 à esquerda, 1935, 5070, gol 1868. Neto, gol 1868, chama para o push, acionamento. Chamará. É o trip 5216, seria? Perdão, é esse mesmo, 5216. Consiga? Já tem alguma posição a nosso, a respeito do nosso plano? Ainda não. É, o senhor confeccionou um novo plano? Confirme. Foi nos passado pela nossa companhia que haviam passado um novo plano para a região de 20. 0220. Ok, 0220. É, recebemos aqui essa mesma confirmação do CGNA, questionando se foi feito uma DLA ou plano para 0220. E aqui no nosso sistema não encontramos nada, nenhuma DLA. Se essa DLA foi feita após o vencimento da LBD, é, provavelmente o sistema não aceitou. É, eu vou checar aqui com a IES para saber o que foi que aconteceu. O trio sempre fez no meio. Eu estou ciente disso, senhor. É, no entanto, foi nos passado pela nossa empresa que havia sido feito um plano. Aqui também não sei dizer como precisa essa informação está. Mas eu agradeço a sua colaboração. Afirmativo, então eu vou checar aqui com a IES local, se foi confeccionado o plano. Caso tenha sido confeccionado, apenas aguardar aqui a transmissão e o processamento do plano em Recife, o TRIP 5216. Se esse plano foi feito, não foi feito aqui, foi feito lá em Campinas. Ah, ok, então eu vou informar a IES para mesmo entrar em contato com Campinas. Obrigado. Nada? Chama o ambulante. Oi? 95, 118.95. Yeah, 118.95. Have a nice evening. Rotor 3152 é autorizado para 2000 pés, livre da restrição ITAP. Final LS está autorizado, reporte no localizador. Echo Tower, good evening, this is Tampa 6600, ILS. Okay, Roger, check the landing gear and clear to land, the wind is 100 degrees, 8 knots. Down the lock of the Tampa 6600. Deu conforme o hino. Prossiga. Firmou ajuste 10111, 1011, a temperatura 28. Afirmativo, guarde um instante, copia, 1170. Sete, nível direita, 129, senhor. 129, boa. Paulo Salvador, tanto 3600, boa noite. Tanto 3600, Leiro Táxi, Alfa Juliette, Gate 4. Alfa Juliette para o Gate 4, tanto 3600. Azul 6908, chegada Mari, desse manter 3000, ajuste 1011. fala. Tá diante da sua escolha. Ok, tá pronto pra cópia? Ou completamente, meu amigo. Autorizado, Aracaju, nível 190, decolagem Gama 0, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e após Aracaju, direto, 1935, controle, 5074. LS 2895. Versal 5, obrigado. Da Puca, transição Aracaju, 119.35, nosso controle de saída e a senhora 5074. 5219. Correto, e chamo para o puxa-acionamento. E confirmando, o CGNA autorizou aqui a sua DLA para 0220. O plano está válido a partir de 0220. Ok, gente, muitíssimo obrigado, senhor. Chamá-lo aí para Dom. Gente. Voo no 170, cópia. Agora sim, finalmente, puxa acionamento 5209. Para puxa acionamento. E no patch 3 está autorizado, chame táxi. Ok, chefe. E 868 no 1 agora também, nível puxa, já acho que é táxi. Porta na rua 868. 4, livre para a sua direita, pode manter minha escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Ok, mantendo sua escuta, livre à direita, na Alfa, chame antes da Juliette, 3152.